Fecheiro 7. Jacó era então um homem com 4 esposas e 10 filhos. E o nome dele era conhecido entre os homens do campo. Era um bom pai e levava os seus rapazes com ele para os montes, assim que eles fossem capazes de carregar a sua própria água. E ensinava-lhes os costumes das ovelhas e das cabras, os segredos do bom pastoreio, os hábitos de longas caminhadas, as técnicas da funda e da lança. Também aí, longe das tendas das mães deles, lhes contava a terrível história do pai dele, Isaque. Quando ele e os filhos ficavam de vigia nas pastagens mais distantes, por causa de um chacal que tivesse sido avistado, ou simplesmente para desfrutar do ar fresco de uma noite de verão, ele contava aos filhos a história de como o avô dele, Abraão, atara os pés e as mãos de Isaque e depois levantara uma faca sobre a garganta do rapaz para dar a ele o sacrifício do seu filho favorito. Ele era o único Deus a que Jacó se curvava. Um Deus ciumento e misterioso, demasiado assustador, dizia ele, para ser esculpido em ídolo por mãos humanas, demasiado grande para ser contido por qualquer sítio, mesmo um sítio tão grande como o céu. Ele era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e era o desejo de Jacó que os filhos dele também aceitassem esse El como o Deus deles. Jacó era um tecelão de palavras e apanhava o seu público ávido na teia das suas histórias, descrevendo a faca brilhante, os olhos muito abertos de medo de Isaque. A salvação chegara no último momento, quando a faca já estava encostada à garganta de Isaque e uma gota de sangue rolava pelo pescoço do rapaz, tal como as lágrimas que molhavam os olhos de Abraão. Nesse instante, um espírito de fogo travou a mão do velho e trouxe um puro bode branco para ser sacrificado em vez de Isaque. Ruben e Simeão, Levi e Judá olhavam fixamente para o braço do pai, aberto contra a noite estrelada, e tremiam, imaginando-se a si próprios no altar. O Deus dos meus pais é um Deus misericordioso, dizia Jacó. Mas quando Zilpá ouviu a história contada pelos filhos, disse: Que misericórdia é essa que seca o cuspo de medo na boca de Isaque? O Deus do vosso pai pode ser grande, mas é cruel. Anos mais tarde, quando os netos finalmente conheceram o rapaz da história, por essa altura um velho, ficaram horrorizados ao ouvirem como Isaque gaguejava, ainda com medo da faca do seu pai. Os filhos de Jacó adoravam o pai e os vizinhos respeitavam-lhe o sucesso. Mas ele não estava à vontade. Labão era dono de tudo o que ele conseguira, dos rebanhos, dos trabalhadores e das famílias deles, dos frutos do jardim, da lã, para o comércio. E Jacó não estava sozinho nos seus ressentimentos contra Labão. Léa e Raquel, Bilhá e Zilpá irritavam-se sob o governo do pai delas, que parecia tornar-se cada vez mais ordinário e arrogante à medida que os anos passavam. Tratava as próprias filhas como escravas e batia nos filhos delas. Tirava lucro do labor dos tiares delas, sem uma palavra de agradecimento. Deitava olhares de soslaio às mulheres dos trabalhadores e ficava com a cerveja delas como suborno contra a sua luxúria. Maltratava Ruti todos os dias. As 4 irmãs falavam dessas coisas na tenda vermelha, para onde sempre iam um dia antes do resto das mulheres do acampamento. Talvez os primeiros anos delas juntas, quando eram as únicas mulheres no acampamento, tivessem criado um hábito nos corpos delas, que trouxesse o fluxo de sangue algumas horas antes das mulheres dos trabalhadores. Ou talvez fosse uma necessidade dos corações delas passarem um dia juntas. De qualquer forma, as mulheres dos trabalhadores não se queixavam, nem lhes cabia dizer coisa alguma. Para além disso, as mulheres de Jacó acolhiam-nas sempre com doces, quando entravam para celebrar a lua nova e descansar na palha. Ruti não dizia nada, mas os seus olhos pisados e as suas nódoas negras eram um modo de as censurar. Não sendo mais velha que Léa, Ruti tinha-se tornado macilenta. Após o nascimento de seus filhos, Labão tinha-a tratado bem. O bode Suvina até lhe tinha trazido pulseiras para lhe abrilhantar os pulsos e os tornozelos. Mas depois ela deixou de engravidar e ele começou a bater-lhe e a chamar-lhe nomes tão feios que as minhas mães não me repetiam. Os ombros de Ruti curvavam-se de desespero e perdeu vários dos dentes pela força dos punhos de Labão. Mesmo assim, ele continuou a usar o corpo dela a seu bel prazer, ideia que fazia as minhas mães tremer. Mas, apesar de muito se condoerem dela, as esposas de Jacó não acolheram Ruti. Ela era a mãe dos rivais dos filhos delas, a inimiga material. As mulheres dos trabalhadores viam o modo como elas se mantinham afastadas de Ruti e imitavam-nas. Mesmo os próprios filhos delas se riam dela e tratavam-na como a um cão. Ruti, já sozinha, mantinha-se à parte. Tornou-se uma miséria, de tal modo esfarrapada e estropiada que ninguém a via. Quando foi ter com Raquel, desesperada por ajuda, parecia mais um fantasma do que uma mulher. Senhora, imploro-vos, dai-me as ervas que expulsem o bebé que carrego, sussurrou ela num silvo frio e inexpressivo. Prefiro morrer a dar-lhe outro filho. E se for uma rapariga, afogo-a antes que ela seja suficientemente crescida para sofrer nas mãos dele. Ajudai-me pelos filhos do vosso marido, disse Ruti, com uma voz vinda do outro lado da tumba. Sei que não o fareis por mim. Vós odiais-me, todas vós. Raquel levou as palavras de Ruti às suas irmãs, que a ouviram em silêncio e ficaram envergonhadas. Sabes como fazer isso? Perguntou Léa. Raquel fez um gesto com a mão, desqualificando a pergunta como matéria passível de ser considerada. Não era uma questão difícil, especialmente porque Ruti estava no primeiro mês. Os olhos de Bilhá chisparam. Não somos melhores do que ele por a termos deixado sofrer sozinha, por não a termos reconfortado, por não a termos ajudado. Zilpá virou-se para Raquel e perguntou-lhe: quando é que vais fazer isso? Teremos que esperar pela próxima lua nova, quando todas as mulheres vierem ter connosco, respondeu Raquel. Labão é demasiado estúpido para suspeitar de alguma coisa. Acho que nem mesmo a mais subtil de entre elas se apercebe daquilo que nós sabemos e fazemos entre nós. Mas é melhor ter cuidado. As irmãs não mudaram no seu tratamento aparente de Ruti. Não lhe falavam e não lhe demonstraram qualquer espécie de bondade. Mas, à noite, quando Labão ressonava, uma das quatro encontrava-a enrolada num cobertor imundo ao fundo da tenda e dava-lhe a comer um caldo ou um pão molhado em mel. Zilpá tomou o sofrimento de Ruti como se fosse seu. Não conseguia suportar o vazio dos olhos dela, ou o desespero que a rodeava, como se de um nevoeiro vindo do mundo dos mortos se tratasse. Começou a visitá-la todas as noites, para lhe murmurar palavras de encorajamento ao ouvido. Mas ela limitava-se a estar ali deitada, surda a qualquer esperança. Por fim, a lua minguou e todas as mulheres entraram na tenda vermelha. Léa pôs-se em frente das mulheres dos trabalhadores e mentiu com o coração puro. A Ruti não está bem. A menstruação dela está atrasada, mas a barriga dela está quente e tememos que ela aborte esta noite. Raquel fará tudo o que puder, com ervas e encantamentos, para salvar a criança. Cuidemos da nossa irmã Ruti. Mas, passados alguns minutos, era claro para todas que o que Raquel ministrava a Ruti não tinha a intenção de salvar a criança, mas de expulsar do ventre de Ruti. Todas olharam do fundo da tenda vermelha, onde os bolos e o vinho permaneciam intactos, enquanto Raquel misturava uma infusão herbácea negra que Ruti bebeu em silêncio. Ficou deitada, quieta, com os olhos fechados. Zilpá murmurou os nomes de Anath, a curandeira, e da antiga gula que assiste as mulheres durante o parto, enquanto Raquel murmurava palavras elogiosas a Ruti, cuja coragem se revelou durante a noite. Quando as ervas começaram a fazer efeito, causando grandes queimbras, Ruti não fez qualquer barulho. Quando o sangue começou a correr, grumoso e escuro, os lábios de Ruti não se abriram. À medida que as horas iam passando, o sangue corria e não parava. E mesmo assim, ela não dizia nada. Raquel encheu muitas vezes o ventre de Ruti com lã, até que finalmente tudo acabou. Nenhum homem soube o que se passou naquela noite. Nenhuma criança contou o segredo, porque nenhuma mulher alguma vez falou daquilo, nem uma palavra. Até que Zilpá me contou a história. Por essa altura, não era mais do que um eco vindo do além. A minha mãe contou-me que, depois do nascimento dos seus filhos gêmeos, tinha decidido não engravidar mais. Os seios dela eram como os de uma velha, a barriga estava flácida e doíam-lhe as costas todas as manhãs. A ideia de outra gravidez enchia-a de terror. Por isso começou a tomar funcho, para impedir que a semente de Jacó mais uma vez criasse raiz. Mas então aconteceu que, estando Ina longe no norte, o fornecimento de sementes se tornou escasso. Passaram-se meses e ela sem voltar com as suas bolsas de ervas. Lé experimentou um velho remédio, ensopar um floco de lã em azeite velho e pô-lo na boca do útero antes de se deitar com Jacó. Mas o expediente falhou e pela primeira vez o conhecimento de que tinha vida dentro dela deixou-a triste. Léa não queria levar esta preocupação a Raquel, cuja fome por um bebé seu não tinha diminuído. A esposa fértil procurava poupar os sentimentos da irmã estéril, mantendo-se afastada dela. Dividiam os deveres de uma primeira esposa. Léa estava encarregada da tecelagem e da cozinha, do jardim e das crianças. Raquel, ainda bonita e com a cintura estreita, servia o marido e tratava dos mercadores que vinham ao acampamento. Tomava conta das necessidades de Jacó e, com as suas capacidades crescentes de curandeira, cuidava das dores e doenças de homens, mulheres e até dos animais. Os partos e a lua nova juntavam as duas mulheres na tenda vermelha. Mas Léa dormia virada para a parede ocidental, enquanto Raquel abraçava a oriental, e só se falavam por intermédio das irmãs. Léa por Zilpá, Raquel por Bilhá. Mas agora Léa não tinha escolha. Ina não voltara, e Raquel era a única que conhecia as ervas, as orações, as massagens apropriadas. Não havia mais ninguém a quem recorrer. Quando Raquel se foi embora para assistir a um parto num acampamento próximo, Léa deu uma desculpa qualquer acerca de ir buscar água e apressou o passo até se encontrar ao lado de Raquel. As faces de Léa queimavam e, de olhos baixos, pediu à irmã a ajuda prestada a Ruti. Raquel surpreendeu-a com a amabilidade da sua resposta. Não te livres da tua filha, disse ela. Estás grávida de uma menina. Mas então ela irá morrer, disse Léa, pensando nos abortos de Raquel. Ina tinha dito que eram todas meninas. E mesmo que viva, não irá conhecer a mãe, porque eu estou quase morta de tanta gravidez. Mas Raquel argumentou por todas as irmãs que há muito guardavam os seus tesouros para uma filha. Faremos tudo por ti enquanto estiveres grávida da nossa menina. Léa, por favor, pediu ela, usando o nome da irmã pela primeira vez na memória de cada uma das mulheres. Faz o que digo, antes que conte tudo a Zilpá, ameaçou Raquel maliciosamente. Ela vai transformar a tua vida numa infelicidade de deusas escarnecidas, se descobrir os teus planos. Léa riu e acalmou-se, pois o seu desejo de ter uma filha ainda era forte. Enquanto dormia no ventre da minha mãe, apareci-lhe, a ela e a cada uma das minhas titis, em sonhos vívidos. Bilhá sonhou comigo numa noite em que dormia nos braços de Jacó. Vi-te vestida com um bom vestido de bom linho, coberto por um longo colete de contas azuis e verdes. O teu cabelo estava entrançado e carregavas um bom cesto através de um pasto mais verde do que qualquer outro que eu alguma vez tenha visto. Caminhavas por entre rainhas, mas estavas sozinha. Raquel sonhou com o meu nascimento. Apareceste no ventre da tua mãe com os olhos abertos e com a boca cheia de perfeitos dentinhos. Falaste enquanto deslizavas para fora por entre as pernas dela, dizendo: Olá, mães! Cá estou eu, finalmente. Não há nada que se coma? Isto fez-nos rir. Havia centenas de mulheres a assistir ao teu nascimento. Algumas delas, vestidas com roupas estrangeiras, de cores chocantes, com as cabeças rapadas. Todas nós rimos e rimos. Acordei a meio da noite a rir. A minha mãe, Léa, dizia que tinha sonhado comigo todas as noites. Tu e eu sussurrávamos coisas uma à outra, como se fôssemos velhas amigas. Tu eras muito sábia, dizendo-me o que comer para acalmar o meu estômago perturbado, como resolver uma questão entre Ruben e Simeão. E eu contei-te tudo sobre Jacó, teu pai, e sobre as tuas titis. Tu contaste-me coisas acerca do outro lado do universo, onde a escuridão e a luz não são separadas. Eras tão boa companhia, eu detestava acordar. Havia uma coisa que me incomodava naqueles sonhos, disse a minha mãe. Nunca conseguia ver a tua cara. Estavas sempre atrás de mim, mesmo atrás do meu ombro esquerdo. E de cada vez que eu olhava para trás, para conseguir ver-te por um momento, tu desaparecias. O sonho de Zilpá não estava cheio de riso e de companheirismo. Ela dizia que me tinha visto a chorar um rio de sangue, que dera lugar a monstros verdes achatados que abriam as bocas cheias de filas de dentes afiados. Mesmo assim, não tinhas medo, disse Zilpá. Caminhavas nas costas deles e domavas-lhes a fialdade e desaparecias na direção do sol. Eu nasci durante uma lua cheia, numa primavera memorável pela plenitude de cordeiros que nasceram. Zilpá ficou do lado esquerdo da minha mãe, enquanto Bilhá a apoiava no lado direito. Ine estava lá para presenciar a celebração e apanhar a placenta no seu antiquíssimo balde. Mas Léa pediu a Raquel que fosse a parteira e me agarrasse. Foi um parto fácil. Depois de todos os rapazes que tinham vindo antes de mim, eu vim rapidamente e de forma tão indolor quanto um parto pode ser. Era grande, tão grande quanto Judá, que fora o maior. Ina pronunciou-me a filha de Léa, com uma voz cheia de satisfação. Tal como com todos os seus bebés, a minha mãe olhou primeiro para os meus olhos e sorriu, ao ver que eram ambos castanhos, como os de Jacó e de todos os filhos dele. Depois de Raquel me ter limpo, passou-me a Zilpá, que me beijou, e depois a Bilhá, que também me beijou. Tomei o seio da minha mãe com a boca ávida, e todas as mulheres do acampamento bateram palmas à minha mãe e a mim. Bilhá deu a comer à minha mãe leite com mel e bolo. Lavou o cabelo de Léa com água perfumada e massajou-lhe os pés. Enquanto Léa dormia, Raquel, Zilpá e Bilhá levaram-me para fora para o luar e puseram-me Ena nas mãos e nos pés, como se eu fosse uma noiva. Disseram uma centena de bênçãos à minha volta, ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste, para me protegerem de lá macho e dos outros demónios ladrões de bebés. E deram-me mil beijos. De manhã, a minha mãe começou a contar dois ciclos da lua dentro da tenda vermelha. Após o nascimento de um rapaz, as mães descansavam de uma lua à outra. Mas o nascimento de uma dadora de vida requeria um maior período de separação do mundo dos homens. O segundo mês foi de enorme prazer, disse-me a minha mãe. As minhas irmãs tratavam-nos a ambas como rainhas. Nunca foste deixada, deitada em cima de um cobertor, por um só instante. Houve sempre braços para te segurar, para te fazer festinhas, para te abraçar. Punhamos óleo na tua pele de manhã e à noite. Cantávamos-te canções ao ouvido. Mas não te fazíamos cucu, nem te falávamos na linguagem dos bebés. Falávamos-te com todas as nossas palavras, como se fosse uma irmã crescida e não uma bebé. E antes de teres um ano, respondias-nos sem trocares as letras. Enquanto era passada da minha mãe para uma tia atrás da outra, elas debatiam o meu nome. Isto levou a uma longa sessão de suspiros e de recordações de Ada, que ficaria tão deliciada com todos os seus netos. Mas Zilpá preocupava-se com o facto de esse nome poder confundir os demónios, que poderiam pensar que Ada tinha escapado do mundo inferior e vir atrás de mim. Zilpá gostava do nome Ishara, que era uma homenagem à deusa e que era fácil de rimar. Ela tinha planos para muitas canções em minha honra, mas Bilhá não gostava do som daquele nome. Parece um espirro, disse ela. Raquel sugeriu Ben Tresh, nome hitita, que ela ouvira a mulher de um comerciante. Parece música, disse ela. Léa ouviu-as a todas. E quando as suas irmãs começaram a ficar demasiado excitadas nas suas discussões acerca da filha dela, ameaçou chamar-me Lilu, um nome que todas odiavam. Na segunda lua cheia, após o meu nascimento, Léa voltou a juntar-se ao seu marido e disse o meu nome a Jacó. Disse-lhe que fora eu própria que o escolhera. Durante os meus 60 dias, murmurei cada nome que as minhas irmãs sugeriram ao teu pequeno ouvido. Todos os nomes que alguma vez tinha ouvido, e mesmo alguns que eu própria inventei. Mas quando disse, Dina, deixaste cair o mamilo da tua boca e olhaste para mim. É assim que és, Dina, a minha última criança, a minha filha, a minha memória. José foi concebido nos dias que se seguiram ao meu nascimento. Raquel tinha ido ter com Jacó a levar-lhe a notícia de que ele finalmente fizera uma filha saudável. Os olhos dela brilhavam enquanto lhe o dizia, e Jacó sorriu ao ver como a sua esposa estéril retirava prazer do bebé de Leia. Naquela noite, depois de se terem apreciado um ao outro à maneira suave dos casais que se conhecem bem, Raquel sonhou com o seu primeiro filho e acordou a sorrir. Não disse nada a ninguém quando o seu sangue lunar não veio. As muitas falsas partidas e as perdas logo no início assombravam-na e ela guardou muito bem o seu segredo. Foi para a tenda vermelha na lua nova e mudou a palha como se a tivesse sujado. Ela era tão esguia que o ligeiro engrossar da sua cintura passou despercebido. A todas, menos a Bilhá, que manteve segredo sobre o assunto. Ao quarto mês, Raquel foi ter com Ina, que lhe disse que os sinais pareciam bons para aquele rapaz, e Raquel começou a ter esperança. Mostrou a barriga inchada às irmãs, que dançaram em círculo em volta dela. Pôs a mão de Jacó no montinho do ventre dela. E o pai de 10 filhos chorou. Raquel ficou com as costas vergadas. Os pequenos seios dela ficaram turgidos e doridos. Os seus tornozelos perfeitos incharam. Mas ela não teve senão prazer nas queixas das mulheres grávidas. Começou a cantar enquanto tomava conta das fogueiras usadas para cozinhar e dedicou-se ao seu fuso. A família ficou surpreendida com a doçura da sua voz, que nunca tinham ouvido elevar-se para cantar. Jacó dormiu com Raquel durante todas as noites da gravidez dela, uma chocante quebra de costumes e um incitamento aos demónios. Mas ele não deu ouvidos aos avisos e Raquel adorava as atenções dele à medida que se ia avolumando. No 8º mês, Raquel começou a ficar doente. A pele dela ficou pálida e o cabelo caiu-lhe. Mal podia estar de pé sem cair de desmaio. O medo engoliu-lhe a esperança e ela mandou chamar Ina, que lhe receitou caldos fortes feitos de ossos de bodes e de touros. Disse a Raquel para descansar e vinha visitar a amiga o mais frequentemente que podia. Ina veio assistir ao parto de Raquel. Os pés do bebé estavam virados para baixo e ela sangrou muito antes dele aparecer. Os esforços de Ina para virar a criança causaram dores terríveis a Raquel. E ela gritou de um modo que fazia tanta pena que as crianças do acampamento começaram todas a chorar ao ouvi-la. Jacó estava sentado na bamar, olhando fixamente a cara de deusa, pensando se lhe deveria fazer alguma oferenda, muito embora tivesse prometido só adorar o deus do pai dele. Foi arrancando erva e segurou a cabeça até não poder aguentar mais os gritos dela e foi para a pastagem mais alta até Raquel ter dado à luz. Passaram 2 dias até Ruben ter sido enviado para o ir buscar. 2 terríveis dias em que Léa e Zilpá e Bilhá se despediram de Raquel à vez, pois parecia certo que ela iria morrer. Mas Ina não desistiu. Deu a Raquel cada erva e cada remédio da sua bolsa. Experimentou combinações que nenhum ervanário tinha usado. Murmurou orações secretas, embora não fosse iniciada nos mistérios das palavras mágicas e dos encantamentos. Raquel não desistiu, mas lutou pelo desejo do seu coração, negado durante 15 anos. Lutou como um animal, com os olhos a rolar e o suor a escorrer. Mesmo passados 3 dias e 3 noites, não chamou a morte para a libertar do seu tormento. Ela era um portento de se ver, disse Zilpá. Por fim, Ina conseguiu fazer com que o bebê desse a volta. Mas o esforço pareceu partir algo dentro de Raquel, cujo corpo foi tomado por um tremor que não passava. Os olhos rolaram-lhe para dentro da cabeça e o pescoço estava tão tenso que a cara se lhe tinha virado para as costas. Era como se demónios se tivessem apossado do corpo dela. Até Ina ficou sem fôlego. E então acabou. O corpo de Raquel foi libertado das garras da morte. A cabeça do bebê apareceu e Raquel reuniu as últimas energias para fazer força. Ele era pequeno, com uma grande cobertura de cabelo. Um bebê como todos os outros bebés, enrugado, feio e perfeito. Mas o melhor de tudo é que ele era de Raquel. A tenda ficou em silêncio, enquanto cada mulher chorava lágrimas de gratidão. Sem uma palavra, Ina cortou o cordão e Bilhá recolheu a placenta. Lé limpou Raquel e Zilpá lavou o bebé. Suspiraram e secaram os olhos. Raquel viveria para ver o seu bebé crescer. Raquel recuperou lentamente, mas não podia dar de mamar. 3 dias depois do nascimento de José, os seios dela ficaram duros e quentes. Compressas quentes aliviaram-lhe a dor, mas o leite secou. Léa, que me estava a amamentar, deu de mamar a José também. A velha raiva de Raquel por Léa avivou-se com aquilo. Mas desapareceu quando descobriu que José era um bebé irrequieto que gritava e esperneava, até que o pusessem nos braços da mãe.